mas que alegoria é quente. 10 pro cocar da comissão de frente. Times bem escolhidos evitam estresse. É natural como a terra tocando os pés. Essa faz parte da vida de quem se move por algo. Quem não se esconde por pouco, quem não apanha calado. Não é por poucos que o som se propaga agora. Não é pra poucos essa massa sonora. Venho pedir licença pra poder chegar. Então se prepara aí que o show vai começar. Um verso pra inspirar, motivo pra cantar. Jefferson Santos na cena de novo. Esse é o time que vai jogar o jogo. Um verso pra inspirar, motivo pra cantar. DJ Douglas na cena de novo. Esse é o time que vai jogar o jogo. Prevendo o terceiro sinal, uma oração na coxinha. Inspiração que me pega antes de abrir a cortina. E eu vou no passo de formiga pra alcançar meu sonho. Toda dedicação em cada som eu ponho. Pra ser reconhecido, pra ser bem sucedido. Pra simplesmente ver um sorriso fazendo show. Gratificante é deixar marcas por onde eu passo. Pois todo cuidado é pouco pra alcançar o espaço. Cautela e reflexão antes de falar. Pois todo lugar que eu toco eu quero voltar. O ar de boas lindas eu mando através dessa. Que chegue onde chegar, mais que vá sem pressa. Um verso pra inspirar, motivo pra cantar. Jefferson Santos na cena de novo. Esse é o time que vai jogar o jogo. Um verso pra inspirar, motivo pra cantar. DJ Douglas na cena de novo. Esse é o time que vai jogar o jogo. Esse é o time que... Esse é o time que vai jogar o jogo. Jogar o jogo. Jogar o jogo.